Nona aula. Na lei da união, vista no primeiro módulo, podemos perceber que temos um lado inconsciente, que é capaz de fazer tudo em nossa vida, apenas 10% está na lei do livre-arbítrio. As coisas funcionam bem quando os 90 estão unidos aos 10. Os 90% são as forças do inconsciente. A punição foi uma forma psicológica em nossa situação infantil de dependência dos adultos que nos castigaram, puniram. Isso criou as amebas do dominador. A gente vem condicionados desde crianças. E o que ouvíamos? Deus é pai. E os pais puniam. Com dor, com castigos. Então acreditamos que para seguirmos em frente temos que nos sacrificar. Exemplo, fique quieto para não perturbar seu pai. Agora que somos adultos não diluímos isso e a gente acha que está se relacionando com as forças da natureza e nós rezamos e fazemos promessas para as amebas. Papai Noel não existe. Deus não existe. Diga isso e perceba como se sente. Livre? Ou desamparado? Solte, solte pai, mãe, seja livre. Sentimento de liberdade mete a cara. Audácia. Quanta coisa você deixou de fazer na vida por falta de audácia. O que será que tem lá dentro que ficou recalcado por causa da educação? Como é a sua liberdade? Eu posso o que nesta liberdade? Tudo é grande demais. O que é mais importante agora, mais urgente, que você recalcou? Nós confundimos tudo, não tem que nada. Não é a inteligência do pai e mãe. Ninguém é feliz sem a liberdade de escolher. A igreja colocou aquela influência psíquica na sua cabeça. Rezou para a ameba. Você fala que tem fé, mas fica morrendo de medo e inveja. Como ter fé num negócio que não funciona? Está muito forte a crença do te mente a Deus, Deus castiga. E a moral? Não pode isso, não pode aquilo, é coisa dos homens. Trouxa, você foi enganado. Tinha medo de questionar e o medo de viver, como você se segurou e não pegou mas por causa disso, é a lei da atitude, quando eu seguro tudo na minha vida. Eu sou o mal. Esse é o esquema do opressor. Vamos ter liberdade, vamos matar esse Deus. Vamos perceber como funciona a vida. Quanta coisa está presa, vamos abrir os caminhos. Pegue a sua raiva e pague por tudo o que você não fez. Quanta aventura você não teve. Quantas coisas você não arriscou e ficou lá cuidando da família, agora você precisa de coragem para entrar em contato com aquela pessoa perversa que tem dentro de você. O que o ruim quer fazer na vida, o ruim que foi considerado? Deixe o ruim vir para fora, o que o ruim quer fazer agora mesmo? Como é que vai ser o ruim, agora que não tem ninguém lá em cima, a ruim enterra então a boazinha que disfarça pro papai. Nem é ruim assim lá dentro. As leis não são nada daquilo. Eu não vou me ferrar? Então o que é que vem para fora? O que é que estragou esse corpo por tanto se segurar? Escuta lá no fundo. O que está querendo fazer? Qual é o impulso? Exemplo, meus fornecedores que não cumprem prazos. Manda-los para onde? É uma força para fazer o quê? Para fazer com que ele cumpra o que prometeu. Quem não chora não mama. Castre-se, fique lá, e a coisa não anda. Todas essas forças são forças que põem ordem. E você não impõe o respeito. Fomos ensinados que me ferro, mas não faço isso ao próximo. E aí a coisa não deslancha. As forças espirituais são servis para você. Você põe e elas fazem. Parou por causa de alguém da família, sua irmã por exemplo, então você dançou, pagando o preço de não ir? Você gosta de levar? Você é linda. Sua parte não está feita. Não tenho mais nada a ver com isso, quando você solta o outro folgado. Exemplo: filho que não respeita a mãe, irmão, etc. Goste da pessoa, mas solte. Eu sou um espírito eterno, não me prendo a nada, solto, não sou mais filha, irmã, nada, eu não sou nada, eu solto. Sou amiga, eu gosto, mas só cuido da minha vida. Depois que cresce o filho, o relacionamento mãe e filho acaba. O colega de trabalho apronta e se eu não conto, quem leva sou eu? Então eu conto, não vou ficar quieto enquanto o outro até se diverte à minha custa. Se você está na injustiça, então sofrerá muita injustiça na vida. A vida é um risco, toda conquista envolve risco. O que o ruim quer fazer? O que está preso aí dentro? Se eu não soltar, não vai andar. Bobo a gente não é, a educação é que nos transformou em bobos. Não lhe falta nada, é você quem está prendendo. O universo manda você esta provocação e você não reage. Quando você é ruim, tudo vem. A nossa ruindade são forças fundamentais para fazer as coisas andarem. Se você assumir as forças da ruindade, seus caminhos se abrirão agora. J. A. Agudo. O que é meu, o que é meu direito. Na lei do universo nós reunimos as forças que castramos e também as forças da sorte. Quando assume a sua força e não se acanha, você consegue as coisas. Se estou muito a favor de mim, as forças do universo também estão. A sorte, a coisona e eu nunca vou só, estou sempre com o invisível. Esse invisível é generoso e não tem vontade própria, ele segue a minha vontade. Toda vez que você está preocupado, você está agindo sem. Décima aula. Uma coisa que se tem que entender é que as forças da sorte não escolhem por nós, somos nós que escolhemos. Você tem uma visão? Onde você gostaria de estar daqui a pouco que o realizaria? Não vale vingança. O que lhe faz bem, não para o mundo. Você sente que você vai preencher algo, que vai sentir muito legal? A gente tem uma imagem e veste esta imagem e tem que dar uma sensação de encaixe, de bem, de que você se realiza. Imagine como se você já tivesse esse objeto de sua visão, o que sente? Se sente bem, você vai saber que vale a pena colocar como meta na sua vida. Nada de monte de amebas na cabeça dando palpites, nada de assembleia de amebas. Para com rolo, vai no que é legal para você. Em seguida achou o que quer? Então, comece a trabalhar. J. A. Agudo. Tudo tem preço. Não pode ter nenhum medo lá e vai rápido. Você banca legal? Veja bem, tem gente que não vai gostar, vai ter problemas. Ou você quer o novo, mas fica um pouquinho com o velho. Um pé aqui, outro lá. Vou para o novo legal, inteiro, sem confusão. Se você quer tudo sob controle, não pode fazer errado, então faz sofrido e lento. A realização vem de acordo com suas regras, as suas leis. Como tem sido a coisa para você? Como tem sido o seu fluxo? O que precisa alterar para ir mais rápido? Entra na casa nova sem largar a velha? Por causa do jardim. Por causa do jardim. Largue o jardim, largue a velha, largue tudo e vá para o novo. Não aceito este mal em mim. Vou mexer mesmo no que não está bom. Ninguém vai dizer você é 10, você merece. Você diz, eu sou 10. Você pode fazer uma escala, e ir devagar ou pode ser 10 já. Você escolhe. Ah, as coisas têm que ser passo a passo. E para que se pode ser já? Pode saltar? Pode. E tanto para o baixo quanto para o alto. Quando você vai ser bacana? Quando você disser. Cada um senta onde quer. Você faz força para melhorar? Faz. O dia que você sair de onde está sentado não fará mais força. A realidade não é nada. Ela é o reflexo de cada um. Cada um tem sua própria vida. A realidade vai de acordo com sua lei. É você que pôs lei, ou pegou carona na de outro. Uma de nossas hipnoses é achar que não tem poder e com isso se perde a consciência. Você tem a meta e daí você vai olhar o que pode dificultar ou o que pode melhorar. Qual o seu lema? Escolha como você quer realmente que a vida funcione. Nada é, tudo é mutável. Não há reforma interior. É só sentar lá, cheguei, pronto, quando é o meu dia. Hoje. E eu sou a pessoa mais importante do mundo. Liberte-se dos outros, meus sentimentos estão em um lugar. Só trouxa acha que conta vantagem quando conta histórias de dificuldades. Você recebe bem o prazer? Ou tem medo de receber? Recebe as coisas boas sem ter feito nada para isso e sem se preocupar porque os outros não têm o que você tem. Acontece fácil aí logo você começa a ficar com medo ou será que vai durar? Quer, de boca para fora, mas lá dentro tem um medão. Você acha que como pode ficar alegre se tem tanta gente sofrendo ao seu redor? Quando chego lá, mantenho. Ou chega um invejoso e você já começa a ficar incomodado porque você tem e o outro não tem. Olha que você já tem uma lei que diz que você não pode ficar bem porque tem um infeliz do seu lado, ou na sua família. É você que faz a lei, se quiser continuar bem e feliz mesmo o outro não estando você continua. Tudo você escolhe. O que você aprendeu por aí? A lei do bancário é não sair da minha, posso até dar ao outro, mas ficar no medo junto não fico. Você é que faz a lei, só posso ficar bem se todos ao meu redor estiverem bem. Desgraça pouca é bobagem, dinheiro não dá em árvore. Sorte também você troca, corre rápido. Se você entra na lei do fácil, acelera as coisas para você. Lindo nunca é feliz, está sempre levando. Nosso verbo é forte, você determinou, vá de acordo, se for positivo vai bem, se não, vai mal. Eu quero fácil, mas acho difícil, acho que não mereço. As coisas mais evoluídas não nos dão nota, somos nós que nos damos nota. Eu não sei que nota que você tem que pegar, você pega no seu pé? Por que não se dá um 10? Sou eu que crio e agora não quero mais crer em tudo, que me é jogado em cima. no sentido de perceber e enfrentar crenças que nada têm a ver comigo. Nada está me amarrando, é só eu aqui dentro de mim. Mexe aqui. Não tem ninguém para você, só a sua ignorância. É ficar do meu lado, um da fila. Ninguém está contra você quando você está do seu lado. Pode ter choque de ideias. A sociedade não quer você a seu favor, por você tem que ser usável. Quando você se coloca do seu lado, ninguém usa você. 12ª aula. A capacidade de determinação é uma auto-hipnose que você faz. Por exemplo, eu determino para mim como eu faço o meu trabalho. Todos têm a autodeterminação que é a sua palavra. Ela tem que ser usada de mim para mim e não para os outros. Não tenho que me impor para ninguém, somente para mim. Estou investindo a minha força de determinação que é o impulso de domínio. Os impulsos nos levam para frente. O impulso de determinação nos faz governar também a coragem, a firmeza, a persistência, a raiva e podemos ir até a crueldade, depende de como você usa a sua raiva. Combatendo a raiva, muitas vezes você se transforma num banana. Nós somos muito poderosos. Deus não. O que você fez com a sua força para se segurar no medo, se enfiar para baixo ou atacar o outro? Quer machucar o outro porque não banca a sua deficiência. Sua força está sempre presente, mesmo que você a use para se brecar. A força sempre existe, dependendo de como você a usa, poderá ter resultados tenebrosos. Exemplo, você e a outra almoçando e você de olho no bifão, aí educadamente oferece a outra, que o aceita, e ela nem estava querendo tanto assim mas pegou e você que queria muito ficou a ver navios e com muita raiva por dentro e a outra nem culpa teve, culpa foi sua que não escolhe o que quer para você. Sempre você faz tanta força para não ter raiva e agora vai ter que soltar. Desenterrar? É, solte ódio, solte. O que você determina com ódio você faz isso não vai me vencer e tem o outro lado disso, o lado do da frescura. É o som do pobre, pobre, pobre, está fazendo mutreta, acha que vai levar vantagem, mas como está enganando você? Você detona o seu poder na mutreta. Detona os seus objetivos. A vida aprende com você. Se você postura que só vai na última hora, vai ser assim sempre no sufoco. Você está encebando. A determinação não estressa, o que estressa é medo. Determinação é firmeza, é clareza com você. Não precisa força, é o que você quer. É preciso ser responsável com você, quando determina você faz. Por exemplo, vou cortar tal coisa e você corta imediatamente. Às vezes demora até determinar quais meus motivos. Quanto maior a determinação, mais forte e rápida a realização. Quando a força é usada no negativo, detona. Quando você não pega a determinação alheia, ó, você vai se dar mal. Cuidado com a determinação alheia. Exemplo de determinação negativa: nunca mais vou amar, isto não é para mim. Determinações do passado. E se cumprem hoje na sua vida, é magia, a não ser que você desmanche. Se você for vulnerável e fecha o corpo, é determinação, ninguém me abala. O que vai ser e o que vai deixar de ser, você determina. Exemplo: não tenho sorte no amor. Você é aquilo que você determinou. Outro exemplo, todo homem é problema. É o que virá para você. Não sabe o poder das suas declarações, principalmente quando você está com raiva. Fechei para você, para sempre, com raiva, isso é uma força em você. Vamos ver como tem uma determinação negativa e desmancha-la agora. Exemplo: meu pai vai ver só e por se vingar dele você não faz o que gosta, vive aquilo que determinou no passado, e é aquele desencanto para ser feliz. Gasta a vida inteira para mostrar alguma coisa que determinou algum dia. Vingança, raiva, você botou não que não tem jeito. A raiva mal usada é fogo, não dá bons resultados. Nós fechamos portas para nós, por exemplo, nunca mais vou falar em público, nunca mais vou tocar piano, nunca mais, e assim por diante. Se você não está conseguindo ver, determinar o que você quer ver, as forças vão fazer o que você deu. Eu desfaço, eu determino que desfaço o que determinei no passado. Você só tem vergonha de fazer a coisa que você mais quer, morre de vontade, mas não vai. Então arrebenta, determine que você vai. Com a mesma determinação, com a mesma intensidade que você pôs, você desmancha. Você tem dois lados, o da alma que é o que quer, e o outro que não quer. Pergunte pro lado que não quer que ele responderá a você. Quando começa com frescura está na sacanagem. Tem que ver o lado sacana, fraco, quer lhe destruir. Tendo a determinação, destrói, mas tem que conversar com o outro eu quero, mas não quero arriscar. Tem que conversar com o lado do não que sacanagem, um lado quer, mas o outro não, então tem que determinar. Você não consegue chegar do fim se não for conversar com o outro lado, o lado contra, a resistência, tem que ser conversado. Essa é uma parte difícil de admitir que tem um lado que diz não. Não intimide esse lado, chegue numa boa, com jeito, converse com esse lado, com aceitação, sem punição, sem condenação, aí esse lado mostrará a cara para você. A pessoa não consegue se ver, que quando se vê, ela se pune tanto, que cria uma autodefesa que não deixa o lado negativo aparecer. Aí usa sua força para se segurar. E se prende, se fecha. Eu fiz isso porque era o melhor naquela época, porém agora não preciso mais, estou mandando embora, e você vai jogando fora esse lado negativo, cede numa boa. Não existe nada que não mude se você assim deseja.